aí. WPC, paródia da música do Naldo. Mais um, eu vou jogar Free Fire, isso que eu vou fazer. Um jogo tão bom, é isso, ai. Um jogo pro DJ, mas sem habilidade, pode chamar de WPC, fera no Free Fire. Obrigado pra quem me ajudou a fazer esse vídeo. Agradeço também a bolsa dos meus inscritos. Mas eu vou falar, Free Fire não vai cair. Free Fire não é o fim, Free Fire não é o fim. Free Fire é o começo, mesmo se tirarem dele eu não esqueço. Bora com tudo, mostra pro mundo que esse jogo é mais que violência. Bora pro mundo, mostra pro futuro. Enche a paciência, eles enchem minha paciência, dizendo que o jogo é ruim, falando pra pararem de jogar, que pena me mandam em mim. Eu não vou parar de jogar esse jogo, não importa o que falem contra mim, podem ser todos. Não paro de jogar, não paro de jogar. Um jogo tão bom, então vamos lá. Bora montar o squad, pra ele não vai ter fim. Bora jogar o squad contra mim, bora ir todo mundo junto em um mapa, porque assim que se resolve uma batalha, tira a Free Fire. Não acreditam, um jogo que é bom, um jogo de amigos. Eu duvido que o povo vai tirar esse jogo, não importa o que aconteça com os outros. Só porque o menino fez o que não devia, vai tirar um jogo. Sente com família, tenho esse jogo como parte da minha vida. Um jogo de jogo, tenho ele com família. É isso aí, dá pra você. Se gostou, dá um like no resto e se inscreve. Tamo junto.